sickest mind that's running wild. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tale, riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. She keeps me free. It's alright, she says it's alright. Just take anything you want from me. She's walking through the cloud with a circus mind that's running wild. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. That's all she ever thinks about, riding with the wind. She comes to me with a thousand smiles. She gives to me free. It's alright, she says it's alright. Just take anything you want from me. Hey, don't you think that's cool, man? Hey, anything. Accepted with a smile. Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E após duas semanas de férias, o Riff Service volta com um programa dedicado a lançamentos de 2017. E vamos iniciar com um lançamento de uma banda clássica, de uma banda que provavelmente está a lançar o seu último álbum da carreira. Estou a falar-vos dos Deep Purple, que lançam o álbum Infinite. E deste álbum resolvi escolher a música Time for Bedlam, o primeiro single do álbum. Para vocês, Deep Purple, Time for Bedlam. Institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life, I learn to behave. What to believe, what not to say. Sucking my milk from the venomous tit of the state. through the walls of my incarceration, escaping the clutches of eternal damnation. I was justified. após Deep Purple, continuamos o Riff Service com som clássico, mas desta vez com o nome Underground. Estou a falar-vos de Laura Cox, que em 2017 lançou o álbum Hard Blues Shot. E deste álbum ficamos com a música homónima Hard Blues Shot. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciá-la com Sinner, a banda solo do baixista Matt Sinner, que em 2017 lançou o álbum Tequila Suicide. Para vocês, Sinner, Why? E nesta sequência mais hard and heavy, após Sinner, ficamos com Saint Sinners, a banda de David Rich, vocalista que passou por bandas como Accept ou Bangalore Choir. E aqui ficamos com a música This Love That I Have Found, música retirada do álbum homónimo Saint Sinners. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com três bandas mais desconhecidas, mais underground. E vamos iniciar com os Confess, que em 2017 lançam o álbum Hunters, e deste álbum resolvi escolher a música Stand Your Ground. Para vocês, Confess, Stand Your Ground. subway trains. Dorothy, go back to Kansas. Next day the headlines read, young, beautiful and dead. Dorothy, go back to Kansas. But look at me on the boombox, calling out somebody got shot. Everybody stares, nobody cares. New York City is a place where E após Confess, ficamos com os On Rocks, que lançaram o álbum Swedish Brew. E deste álbum, ficamos com a música Follow Me. E terminamos esta sequência com a música New York Time, dos Electric Angels, música retirada do álbum Lost in the Atlantic. E vamos agora para uma nova sequência, novamente com bandas mais desconhecidas, mas desta vez o som é mais rock and roll. E vamos iniciar a sequência com os The Wild, que lançaram o álbum Wild at Heart. E deste álbum resolvi escolher a música Kansas City Shuffle. Para vocês, The Wild, Kansas City Shuffle.

E após os The Wild, ficamos com a banda Count 77, que em 2017 lançaram o álbum Soul Transfusion. E deste álbum ficamos com a música Sin City Boogeyman. E terminamos esta sequência com os Dirty White Boys, que lançaram o álbum Down and Dirty. E deste álbum ficamos com a música Sanctuary. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas, e vamos iniciar a sequência com os Beyond the Labyrinth, que em 2017 lançam o álbum The Art of Resilience, e deste álbum resolvi escolher a música Someone Watching Over You. Para vocês, Beyond the Labyrinth, Someone Watching Over You. Sometimes an easy when you give your heart away, a heavy burden on your shoulder, and you feel it night and day. And when you ask yourself the reason why, every time that you break down and cry, for every time you feel the pain, remember someone's watching over you, a distant voice, a helping hand, forever someone's here to see. When the night time is the hardest, life's forgotten, cause it didn't fit the trend. And the pain overcomes somehow. We'll say tomorrow. Where do I begin? never thought that I'd be the one. Towards a storm I usually run. The water's rising. Wars I never won. Yet another someone. le souffle coupé. Attirance animale, ton corps effleuré. Nesta sequência de baladas, após Beyond the Labyrinth, ficamos com Torrential Thrill. E do álbum Nothing As It Seems, ficamos com a música Through the Fire. Continuamos com os Big Wreck e a música Useless, música retirada do álbum Grace Street. E terminamos esta sequência de baladas em francês, com Etienne Magneto e a música Fou Amoureux. Música retirada do álbum Hello Rock and Roll. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência de covers. E vamos iniciá-la com os Royal Reverse, que em 2017 lançam o álbum Deeper. E deste álbum vamos ficar com a cover de Neil Young, Rocking in the Free World. Para vocês, Royal Reverse, Rocking in the Free World. após Royal Reverse, ficamos com uma cover de Sammy Hagar, I Can Drive 55, música retirada do álbum Rock and Rods dos V2. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com um som mais virtuoso, com duas formas de som virtuoso. No primeiro caso, vamos ter uma banda com um som mais para o progressivo, e no segundo caso, vamos ter um Guitar Hero. E vamos iniciar com os Da Steel, que em 2017 lançou o álbum The Evolution of Love, e deste álbum vamos ficar com a música The Walking Dead. Para vocês, Da Steel, The Walking Dead. estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após The Steel, ficamos com Roland Knipp e ficamos com a música Sand, música retirada do álbum In the Cool of the Dawn. E vamos agora para uma nova sequência de baladas e vamos iniciá-la com Richie Kotzen e a música Divine Power, música retirada do recente Salting Earth. Para vocês, Richie Kotzen, Divine Power. I'm low and I'm getting lower. The power keeps getting higher. I am pieces of me. I drive into the light playing chicken and I survive. Getting higher, I've got light years on you. I confide into your eyes, you play Jesus, and I survive. So após Richie Kotzen, ficamos com o projeto Liberty and Justice e ficamos com a música Slow Dance, música retirada do EP Better Than Maroon 5. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com som mais hard rock rock and roll. E vamos iniciar com os The Yellow Dog Conspiracy, que em 2017 lançam o álbum Confrontation. E deste álbum vamos ficar com a música Break It Down. Para vocês, The Yellow Dog Conspiracy, Break It Down.

E após The Yellow Dog Conspiracy, ficamos com os Hydrogen, que em 2017 lançou o álbum Redemption, e deste álbum ficamos com a música Down in Flames. E terminamos esta sequência com Sammy Barrow e a música Judgment Day, música retirada do álbum Passion Dreams. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service, e nesta sequência vamos ter um som mais rock and roll, um som mais próximo do que AC/DC faz, e vamos iniciar com Junkyard, que em 2017 lança um álbum High Water, e deste álbum vamos ficar com a música Walk Away. Para vocês, Junkyard, Walk Away. Yeah. e após Junkyard ficamos com Rock and Roll dos Rhino Bucket e ficamos com a música Forgiveness, música retirada do álbum The Last Real Rock and Roll. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vamos terminar com um som mais hard rock melódico e vamos iniciar a sequência com o sueco Ozucaro, que em 2017 lançou o álbum The Labyrinth. E deste álbum vamos ficar com a música Edge of Night. Para vocês, Ozucaro, Edge of Night. terminamos este Riff Service com os Crazy Licks. Iniciamos esta última sequência com Ozucaro e a música Edge of Night. Continuamos com Walk of Fire e a música Big Gun, música retirada do álbum Mind Over Matter. E terminamos com Crazy Licks, Kiss of Judas, música retirada do álbum Rough Justice. Provavelmente, e do que eu vi até agora, o meu álbum preferido de 2017. E é com Crazy Licks que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!